A Sura dos Corcéis. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos corcéis arquejantes. E chispeantes com seus cascos. E atacantes pela manhã. Então levantam com isso nuvens de poeira. E permeiam com isso uma inimiga multidão. Por certo, o ser humano é ingrato ao seu Senhor. E por certo, ele é testemunha disso. E por certo, ele é veemente no amor à riqueza. Então, não sabe ele que será recompensado quando for revolvido o que há nos sepulcros? E for recolhido o que há nos peitos? Por certo, nesse dia, seu Senhor deles será conhecedor.